Começa agora! Na Super Jovem! Yo-Yo! O quê? Yo-Yo! Gostei! Muita alegria, diversão de montão! O programa das menininha! E dos cuecão! Yo-Yo! Na Super Jovem! Tá começando agora mais uma edição, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Yo-Yo, aqui na Super Jovem, alegria, diversão, entretenimento, só pra quem se liga aqui, na frequência, na estação certa, 103,3, é mais que rádio, é Super Jovem, sextou, chegou o final de semana, e aqui na Super Jovem, a gente traz o Yo-Yo até as 4 horas da tarde, pra quem tá ouvindo na sexta-feira, a reprise rola todos os domingos, a partir das 8 horas da noite. Muito boa tarde ou boa noite pra quem tá ligado com a gente aí no Domingão. E o Yo-Yo é formado por Beto Garcia, por Jorge Adriano Macedo, o Júnior Aguiar e também o Kleber Aguiar. Boa tarde, rapaziada. Sejam todos bem-vindos ao Yo-Yo. Tudo bem, Jorgão? Boa tarde, Beto. Boa tarde, galera. Isso mesmo, mais uma sexta. Sextou. E o Yo-Yo está no ar, o programa de maior audiência do Rádio Beltronense. E aí, tudo certo com vocês? Magabelo brasileiro. E tamo aí de pé na patroa. Isso mesmo, né, Júnior? Sempre. Tamo tranquilo, tamo na boa, né? O calorzinho, tempinho fechado, né? Parece que vai vir uma chuvinha por cima e eu não vejo a hora de dar uma chuva pra sair correndo pelado. Agora fiquem vocês com essa imagem na mente não, de vocês. Diríamos que é a visão do inferno, né? Visão do inferno. Não quero nem imaginar isso aí. Não. Então, ótima tarde pra vocês aí. Mas qual é o trajeto que você vai fazer? Ah, eu vou fazer aqui da União da Vitória ali em direção à Unicep. A gente não quer ver, mas quer filmar pra zoar contigo. Isso, né? Postar. Ainda bem que o asfalto tá renovado ali, não vai arriscar, né? Não. Na hora que eu correr, né? Kleber Aguiar. Opa, boa tarde. O que foi, Jorgão? Tô fazendo funcionar o computador aqui. Jorgão tá estressado ali, cara. Viu? É que é assim que funciona mesmo. Viu? Atrás do Jorgão tem uma janela bem grande e tem um telhado novo. Então, quiser jogar aí, pode ficar à vontade, cara. Testar o telhado. Que é de 5, não quebra mesmo. Dito isso, boa tarde pra todo mundo. Ótima sexta-feira. Como diria a Anitta, né? Que não tem teto de zinco que atira a primeira pedra. Anitta ainda. Nossa. A Anitta canta muito essas músicas. E não tenta de zinco. Atira a primeira pedra. Bom, esse é o Yo-Yo. Vocês sabem que hoje é dia 24, né, de janeiro. 24. Exatamente. Não, 15. Hoje é dia 25. Hoje é dia 25. 25, é 25. Ontem. Então foi ontem. Completaram 15 anos aí sem o Orkut, né? Exatamente. Há 15 anos atrás foi lançado o Orkut. Foi uma rede social que veio antes do Facebook, né? É bem antes. Verdade, verdade. Eu curti o Orkut. Tinha o Orkut. Eu tinha também. Foi acho que a primeira. Eu tinha o meu Budpunk. A primeira rede social foi o Mirk, né? O Mirk eu não cheguei a ter, né? Mas que eu não tinha acesso à internet. O Mirk não era tipo pra conversar online? Tipo WhatsApp? Tipo MSN, assim, essas coisas. É isso mesmo. O Mirk depois veio o MSN, que foi isso. Top, né? Depois top até cheira. Vídeo tinha. Isso. O piazinho que peida lá, ninguém mandava quase, né? Pra você, né? E daí depois veio o Orkut. O Orkut, a rede social aí que bombou. Tinha as comunidades. Que comunidade que você tava, Jorjão? Você lembra? Eu nem lembro, mas tava várias. Tinha umas comunidades bem esdrúxulas, né? Tinha a comunidade aí dos sexta-feira, eu sozinho tudo. Em casa. Catota. Eu amo chocolate. Aí tinha uma lá, I Rave Nike Shocks. O que eu lembro, tinha a Minha Vida é Rock and Roll, que era uma música da Casa das Máquinas, que tinha um grupo, né? Era o nome da comunidade. A Minha Vida é Rock and Roll. Eu tinha do grupo dos Colorados e tinha grupo mais, um monte de grupo lá. Mas enfim, tá, comunidades do Orkut. Se alguém lembrar aí, pode mandar também no WhatsApp, no 988-22-2300. Verdade. Quem fez parte aí dessa época do Orkut. A galera dos 2000 pra baixo aí, né? Ele foi lançado... 9 para baixo. Ele foi lançado no dia 24 de janeiro de 2004. 2004 surgiu aí o Orkut. Então fazem 15 anos aí que o Orkut nasceu e já era também, né? E a galera que tá participando com a gente no WhatsApp, manda aí pra quem participava dessas comunidades aí. Tinha uns nomes bem esdrúxulos, interessantes. Tinha umas comunidades bem interessantes aí no 988-222300. Você pode interagir com a gente aqui no Yo-Yo. Eu lembro que quando a gente ia mandar os recadinhos, né? Ia mandar o recadinho, você colocava entre, sei lá, se é colchetes ou o que que é, não é parênteses. Aí você colocava B pra ficar em negrito, colocava red, colocava yellow, daí ia mudando as cores do recadinho que você deixava. Então, na época, status era quem tinha, tipo, 1.000 e poucos recados, lá, tipo, aparecia no perfil lá. Nossa, o cara tem 2.000 recados, 3.000 recados. Era moral. Aí era o popularzinho. Era o Degas, né? Era o blogueirinho da época. Era o blogueirinho da época. Até, tipo, Quanto mais recados tivesse, depoimentos e tudo mais, o nível de sexo lá, lembra? Nossa, é verdade, que as pessoas votavam, as estrelinhas. Quanto é mais estrelinhas, então, Orkut mais era uma putaria, mais sexo, também. E tal. O Orkut era bagaceira, então. Era bagaceira, cara. E o Orkut tinha uma vantagem, que ele tinha as visitas, né, que isso. Você tinha no seu perfil. Quem visitou. E quem visitou o seu perfil. Aparecia, fulano visitou seu perfil essa semana, fulano visitou não sei quanto. Você entrava lá 30 vezes, se fulano visitou, deitou, aí você tá olhando, aí você tá querendo. Era o antecessor do Badu, então. Mais ou menos isso, né? E do Badu e agora do, como é que é, do... Agora é o do Tinder, né? Na verdade, Tinder tinha que ser iFood, né, cara? É um picadinho pra você achar uma comidinha, né? E já tem o match, né? Não, mas tem um grupinho ali daquelas que ficam ali na rua Curitiba, que elas vão lançar o iFood. Não é o iFood. O iFood. Programa da família. Depois, só que aquelas é assim, primeiro é o cara, depois... Minha vez agora. Mais agora ou menos é minha vez. O nome dela é Valdemar. Essa semana também tivemos aí o... Ela vai falar assim pra você: me dá um beijo. Me dá um beijo. Tivemos também uma triste, mas também o cara foi também um dos ícones aí do cinema. O aniversário, né? Como diz um amigo nosso: aniversário de morte do Heath Ledger, que foi o melhor Coringa até hoje. Vamos ver agora o Coringa do Batman até hoje foi o Heath Ledger. Agora bateu, vamos ver, vai ter um Coringão, filme, velho. Só do Coringa agora. Rapaz. Com aquele que tem Joaquin Phoenix. É, aquele que tem o nariz emendado na boca. Nossa. É verdade, ele tem aquela. Ele vai fazer o personagem. Ele vai fazer, não é personagem, é o filme só do Coringa. Só do Coringa. Vamos dar o Coringa. O Coringa é tão. Foi escolhido o malvado, o vilão mais amado de todos. Malvado favorito. Por isso ele vai ter um. É o único vilão que vai ter um filme próprio. Que tal, hein? Assim com esse hype, porque lembrando que o Venom teve agora, né? Aham, o Venom não era do mal, né? Ele fica ali em cima do muro, taca a racha no muro ali, mais ou menos. Mas o Coringa, ninguém chega aos pés do nível de famosidade dele. Até porque com o Coringa tu faz a canastra limpa. Faz. Ou você faz o horário aqui na M, né? Que bosta, né? O café também. Coringa. Ou você bate um cachetão duplo, né? Verdade. Aqui no WhatsApp, no 988-22-2300, o pessoal falando que fazia parte da comunidade Deus Disse, desce e arrasa. Tinha essa mesmo, essa cara. Comunidade, desce e arrasa. Diz que tinha a comunidade também, Lapiova. Lapiova. Tinha pau que nasce torto, mostrava fora da bacia. Mostrava os produtos da Lapiova? Não será? Sei, acho que não. Acho que não. Não vi o cardápio, não. Lapiova é a chuva, pra quem não sabe. Lapiova. Sério, cara? Italiano, Lapiova é a chuva. E nós pensando besteira. E nós aqui com a mente poluída. Já entenderam, né? Lá na Lapiova, que tipo de chuva que é, né? Inclusive, lançamos uma vez aqui The Great Hits Boite Lapiova, né? E são os mais tocados, né? Não é do meu tempo, então. Foi os primeiros CDs do Yo-Yo, né? Da Yo-Yo Records foi The Great Hits Boite Lapiova. Sim, sim. Era o carro-chefe era Doente de Amor. Nossa. Remédio na vida noturna. Na vinda do túnel. Que maravilha, né? Vamos com o pensamento da Secretina. O pensamento da Secretina. Eis que sua bisa, com 9 filhos, 15 netos e 6 bisnetos, diz que no tempo dela não tinha essa safadeza de hoje em dia. Fez tudo com o dedo. Já pensou 14 mil pessoas? Nossa. Isso não é bem um pensamento, mas é uma pergunta. Vocês sabem diferenciar o papagaio fêmea do papagaio macho? Não. Papagaio macho, tudo que você fala, ele repete. Papagaio fêmea, além de não repetir, discute com você. Mais ou menos assim. Te critica, tá? Se você curte sexo a três, corre pra casa da sua namorada, tá? Que só falta você lá. Meu Deus. Ei, vai pra casa. Já coloquei Nescau na ração das galinhas. Agora é só esperar que botem ovos de Páscoa aí na. Ei, Quando uma atriz pornô se aposenta é porque ela já deu tudo que tinha que dar. Eu acho, né? Admita, você já falou, ah, lembro sim, sem ter a mínima ideia do que a pessoa estava falando. Quantas vezes, cara? Quantas sim, sim, vezes? Sim, lembro, né? Lembro. Pior, Beto, é quando é lembra de mim. Lembra de mim? Sim. Puts, claro, claro. Mas então diz meu nome. Não. Ah, rapaz, tem tanto nome tem na nossa tanto, cabeça não, aí. Quando a pessoa chega chamando o teu nome e você não lembra o nome da pessoa. Nossa, cara, isso é pior. É triste, né? Chega a doer. Aí só chamou, ei, brother, eu falo parceiro. Ei, meu brother. Tem um vídeo no Porta dos Fundos que é assim, né? Tem um vídeo que é parceiro. É o seu parceiro. Quando a mulher falou, minha querida, tudo querida. É, minha querida, tudo bem. Opa, lembro sim, claro. Como é que vai a mãe? Como é... Viu, mas a minha mãe já morreu. E teu pai? Mamãe, meu pai também. Nossa. Daí tu vê, daí a pessoa vê que tu não conhece ela mesmo. Mas juro, cara, esses tempos tava conversando com uma mulher dela. Pois é, e tua mãe como que tá? Eu falei, tá no Jardim da Luz, cara. Ah, desculpa, mas... É complicado. É tipo o nosso amigo ali, né? Sem noção, ou você vê uma mulher meio com a barriga um pouco saliente e pergunta se ela tá grávida. Tá grávida, nossa. Né, cara? O que aconteceu? A mulher me xingou, falei, não tô, tô barriguda. Eu falei, nossa. Aí hoje pode estar arrastando a barriga, eu não pergunto. Não, mas o Jorge já podia ter falado assim, não, mas você que sempre se cuidou, né, e tal. Mas imaginei, que... só pode que esteja grávida, né? Não achei que você tava um bagulho desse jeito. Gordo que nem uma porca aí. Decepção é quando você termina de limpar a casa e a gata fala que não vem mais. Aí... Nossa. Ó, não vai dar. Putz. É. Alegria, é alegria. É igual quando depila o sabiá, né? É fala que não vem. Tipo. A gaiola quebra. Não essa vem. Ou a alegria tá na sexta-feira lá, tô esperando a gata tomar o banho, tu só escuta aquele... Ei, que é isso, gente? Isso aí escuta é um... aquele... Você tem que colocar o... Não, mas não é isso daí, não. Ó, aí tu escuta. Batendo no azulejo da parede. É. Hoje vai ter. Daí aparece o DOB, daí não vai ter. Vocês sabem, pesada, vocês sabem qual é a roupa que sempre está aberta? A roupa? A roupa? Que sempre está aberta. Ah, nossa. Eu acho que é a calça do gaúcho. Não, não é. Não. Tem sempre na bunda. A roupa que sempre está aberta é a estampada. Estampada. Falando em estampada, essa semana o meu amigo foi no médico. Aí ele chegou lá pra se consultar. Aí o médico chegou assim, o amigo do Júnior. Eu, olhando aqui, eu acho que você precisa parar de se masturbar, né, cara? Deu, cara, credo. Deu meu amigo, mas... Como assim, doutor? Ele, não, que eu preciso ter me examinar, né, cara? Para aí. Nossa senhora. Nossa, que fase. Gente. Que fase. Hoje, sexta-feira, já pensou. São Paulo é feriado hoje, né? Opa, São Paulo. Hoje, inclusive, tem a final da Copa São Paulo Juniores. É hoje, daqui a pouquinho, né? É, sim, daqui a pouco. Eles 3 sempre fazem na final. Quais são os times? É Vasco e São Paulo. Vasco e São Paulo. Inclusive, 3:30, eu preciso ir no velório da minha falecida avó, que morreu há 3 anos atrás. E daí pra... Aquela que tu pediu 3 vezes de dispensa. Exatamente. Beleza. Quatro vezes o ano passado. Quatro vezes. Eu não gosto de ímpar. Eu nunca vi uma avó morrer tanto. Tadinha, cara. Daí o Adinho ficou pensando, mas como ele tem 4 vós? Pois é. Não é que é uma por parte do padrasto, da madrasta. É possível, é possível. Bom, ó, tá valendo a partir de agora Açaí Concept pra galera que mandar o nome. Eu quero. Nome eu completo, quero. Mais a palavra Açaí. Açaí. Beleza? Então manda o nome completo no 988-22-2300. A gente vai estar sorteando 5 ouvintes. Cada um no final do ioiô vai ganhar aquele delicioso Açaí Concept 300ml. O melhor açaí do mundo. Açaí Concept presente aqui em Francisco Beltrão. Parceiros da Super Jovem, parceiros do ioiô. Então você participa aí. Quer concorrer? Nome completo mais a palavra açaí pro WhatsApp da Super Jovem. Isso aí, eu vou mandar. Manda posso, aí. Posso mandar? Manda aí. Vamos lá. Seu corpo molinho e o meu rosto no seu coladinho. Deixa seu corpo molinho e o meu

voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio os sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Deus sinais, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Ah. Nossa, foi essa semana que morreu o Marciano? Não, foi semana passada. Semana passada. O Marciano é irmão de uma delas. Sim. Eu acho que é da esquerda. É da esquerda, a mais velha lá. Ela é irmã. É aquela ali da esquerda. Ela é irmã do Marciano. Essa aqui, ó. Essa dali. É que a gente tava comentando. A mais feia. Que voltou a dupla agora, né? Ah, não, o João Mineiro não morreu, né? O João Mineiro já tinha morrido. Morreu em 2012. Ah, então voltou a dupla. Voltou a dupla agora. É, cara, todo mundo que cantou. Eu fiquei pensando, cara, se existe a vida após a morte, né? Pensa no programa bom que tá da Inesita, né, mano? Eu só fico pensando, tu vê, o Milionário cantou com o José Rico. Morreu. Não, o José Rico cantou com o Milionário. Morreu. Aí, como é que é o nome do cara? Marciano. Cantou com o Milionário. Morreu. O que não faz uma dupla Pablo Vittar e Milionário? É. Ou Latine Milionário, né? Alguma coisa assim, né? Vai que cola, né? Voltando ao que eu tava falando, imagina, né? A Inesita faz um programa lá no céu, né? Uhum. Aí já tem Tião Carreiro e Pardinho. Parreirito. João Mineiro e Marciano. Zilo e Zalo. Tunico e Tinoco. João Mineiro Marciano. O Daniel. O João Paulo. O Alan do Alan Aladim, que morreu também, né? Morreu. É verdade. Um deles que morreu lá. Então forma lá o Alan com o João Paulo. E pra completar também, pra fazer até quem não tem dupla, dá pra juntar e fazer dupla. Uhum. Renato Russo, Cazuza, né? Com o João Paulo aí. Chorão e Champignon. Chorão e o Bochecha. O Claudinho. Dá pra começar um estrogonofe já, né? Chorão e Champignon. O estrogonofe no céu. A bichinha foi ao proctologista. Ai, pai, para! Ai, doutor, estou com uma dor no meu bulaquinho. Bulaquinho. O médico pede pra bichinha tirar a roupa e ficar numa posição que ele possa fazer o exame. É aí, pergunta o médico. Ai, doutor, é lá, mais lá dentro. O doutor já veio desse jeito. É aqui agora? Não, doutor, é mais lá dentro. O doutor examina mais fundo e encontra um objeto estranho. Quando vai tirar, é uma rosa. Tava dentro. Ô, louco. Tava dentro do botão. Nossa, mano. Dentro do botão. Daí ele falou, mas o que é isso, uma rosa? E ele fala, é pro senhor, doutor. Que romântico. Ai, ai, ai. Os 10 mandamentos do baiano. Ai, do amor. Ai. Tá sabendo dessa, Júnior? Dos 10 mandamentos do baiano. Quais são os 10 mandamentos do baiano? Primeiro mandamento, ame sua cama como a si mesmo. Eita, opa. Baianada. Calma, ninguém nunca morreu por descansar. Descanse de dia para poder dormir à noite. É, muito bem, muito bem. Assim. Já que trabalho é saúde, que trabalhem os doentes. É. Terapia isso. Terapia. É. Nasça cansado e viva para descansar. O trabalho é sagrado, não toque nele. É verdade. Quando sentir desejo de trabalhar, sente-se e espere que passe. É, passa logo, muito bem, inclusive. Muito bem. Se vir alguém descansando, ajude-o. Eu sou assim. Trabalhe o menos possível. O que tiver para ser feito, deixe que outra pessoa o faça. Verdade. Claro, verdade. E o último mandamento, tudo aquilo que puder fazer amanhã, não faça hoje. Não faça hoje. Protele. E uma reflexão para concluir. Cansado me deito, com sono me levanto. E o meu celular, inclusive, né? Eu até nem tenho mais ele, porque ele vivia que nem baiano, cara. É? Celular. Uhum. Procurando rede, cara. Procurando rede. Não, o meu eu joguei fora, eu tava procurando trabalho. Já... Ah, e tem a piada do pintinho baiano também. Ah, é? Pio. Pio. Pio. Agora, fala em trabalho. E quem gosta de descansar, quem gosta de descansado com a mente descansada, é quem economiza indo no autoposto São Carlos. Exatamente. Você enche o pneu. Enche também o pneu. Calibra o pneu lá. Vou fazer um testemunho. Hoje de manhã eu fui abastecer no autoposto São Carlos. Né? Estava lá hoje com a minha caranga. Cheguei lá, o rapaz disse assim: água e óleo, tá tudo certo? Eu falei, dá uma olhadinha. Ele olhou. Quer que eu dê uma lavadinha no para-brisa? Então, toda essa assistência aí, o pessoal dá e não te cobra mais por isso. Nada. E o melhor, aí a hora que eu fui pagar, eu percebi que eu me economizei. Por quê? Porque é o combustível mais barato da cidade e com extrema qualidade. Aí já era de manhã, eu saí de casa meio tardio, não pude tomar um café. Lá tem uma maquininha de café, comi um croissant com um cafezinho top. Não, pensa no lugar. É o autoposto São Carlos. Você é muito bem atendido, você tem qualidade no combustível e, sobretudo, aí um pessoal aí super simpático que te atende muito bem e daí tem aquela conveniência completa. Então, vou dar dica, amigo, amiga, aí vai fazer pro final de semana, corre em ponto posto São Carlos. Ei, o carro do Jorgão bebe tanto que ele abastece até os pneus, né? Eu faço, que nem diz o teu. Eu faço uma reservinha, né? Reserva nos pneus. É tipo o trator, em vez de água, tu tá enchendo de gasosa, né? Vocês falando ali, a gente tava falando sobre morrer, né? O pessoal que já foi pro céu. Eu tenho medo, cara. Eu tenho medo da morte, assim. Nossa, muito escrachado. É fobia mesmo, né? Mas eu penso assim, eu queria morrer que nem o meu avô, cara. Que nem meu avô. É? Dormindinho, de boa. Tem coisa melhor, né? Dormir tranquilinho, né, cara? E não que nem o pessoal do ônibus que ele dirigia, tudo gritando, né? Tudo desesperado. Meu Deus, mano. O cara foi num motel numa sexta-feira, um dia que nem hoje, assim que entrou. Bem ruim, né? Assim que entrou, reconheceu o carro do amigo que se encontrava no estacionamento com o vidro do carona semiaberto. Na mesma hora, ele veio à vontade de fazer uma sacanagem, uma gozação com o amigo. Foi até lá e reparou que havia um porta-CDs no painel. Sem nenhum esforço, pegou o porta-CDs e se mandou para curtir sua transa. No dia seguinte, ligou para o amigo e, esperando a sua reação, ele perguntou: e aí, cara, o que conta de novo? E o amigo respondeu: cara, tô muito puto da vida. Mas por quê? Minha mulher pegou meu carro sexta-feira para ir à casa da mãe dela e alguém conseguiu abrir o carro e roubar todos os CDs. será que ele contou pro amigo? Eu acho que não. O casal tava casado já há 20 anos. E sempre que fazia sexo, o marido insistia em desligar a luz, né? Deixar fazer sexo com a luz apagada. Opa! Após esse tempo todo, a mulher achava que aquilo era estúpido, né? E aí decidiu que iria tirar do marido esse hábito tão desnecessário. Certa noite, enquanto fazia o amor, ela acendeu as luzes, olhou e viu o marido com um vibrador na mão. Ficou louca, ficou possessa de raiva, frustração e falou pra ele: seu impotente, como pôde mentir-me durante todos esses anos? É melhor explicar bem essa história. Aí o marido olhou ela bem nos olhos e calmamente respondeu: eu explico sim sobre o vibrador, se você me explicar sobre os nossos 3 filhos. E morreu. Vamos faturar aí. Vamos faturar. Vamos lá. Esse é o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com o Yo-Yo. Modular, interactive, modular, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, banana phone. Estava vendo aqui no como encareceu os preços do rapaz, mercado, no Walmart, né? Ali, né? Nossa senhora. Ah, caro Deus mesmo, céu. caro. Dá o C da cobra, né? Verdade. E o Jean Willis vazou do Brasil. Vazou. Já foi? Já é. Só, na verdade, ele passou o comunicado e já tá em outro país, né? É, diz, eu quero ver o seguinte, aí tem uma teoria da conspiração, né? Você já ouviu a teoria da conspiração, Beto, ou não? Qual é? Que eu recebi hoje, claro, que a gente não pode crer em tudo que a internet te manda. Sim. Mas diz que ele fez isso porque parece que tem ligações do maluco que deu a facada no Bolsonaro com ele. Sim. Nossa. Lá com, como é que era o nome do maluco lá? Rapaz. Enfim, o doidão lá. Diz que parece que tem ligações ali e a Polícia Federal andou apurando. Então, não sei, claro, que a gente... Adélio Bispo. É o que eu li. Bispo. Vamos deixar bem claro que esses dias eu fiz um comentário e uma mulher me ligou quase me xingando aí, né? É o que eu vi, então eu só li isso aí. Mas a notícia, não estou dizendo que a notícia, não estou me embasando dela. Não sei se ela é verídica, mas pintou esse papinho aí na internet, né? Na internet, né? Que ele tá vazando e que o cara teve lá na Câmara em 2013 também, visitando o gabinete do Jean Willis, inclusive. Então tá tudo meio, né? Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Desse Game of Bosnia. Game of Bosnia. O sujeito levou a mulher e a sogra pra conhecer em Jerusalém. Ah, não. Olha só, hein. Opa. Chegando lá, a velha não aguentou a emoção de conhecer a Terra Santa, teve um ataque cardíaco e morreu. Ixi. Depois de tomar as providências necessárias, o casal descobriu que trasladar o corpo de volta para o Brasil custaria $10,000. Ô, louco. Sairia muito caro, né? Uhum. Meu bem, disse a esposa ao marido, se quiser podemos enterrar a mamãe aqui mesmo, não me importo. Não, disse-lhe o marido. Em Jerusalém não há enterro de jeito nenhum. Mas por que, meu amor? É que o sujeito foi enterrado aqui e depois de 3 dias ele ressuscitou. Eu pago os 10 mil. Vamos trazer pro Brasil. Há um pouquinho tempo atrás, hein? Há pouquinho tempo atrás aconteceu. Mandar um abraço aí pro Cássio e a galera dos Mano. Do Mano Som. A gente tá fazendo uns trabalhos corporativos aí. A gente tá acompanhando os caras. Muita gente boa lá. E ele tá ouvindo o Yo-Yo. E o Cássio tá sempre na audiência do Yo-Yo, tá? Um abraço, Cássio. Obrigado, a galera aí, todo o pessoal aí do Mano Som. Né? Boa. Um abraço, pessoal do Açaí Concept. Tá valendo aqui no Whats da Super 5 Açaí Concept 300ml. Pra quem manda o nome completo, mas a palavra açaí no final do Yo-Yo, a gente faz o sorteio, tá bom? 98822-2300 é o WhatsApp que mais bomba. É o WhatsApp do Yo-Yo aqui da Super Jovem. Super Jovem. Vamos participar aí. Certeza. E eu encontrei com um amigo meu que fazia tempo que eu não via, né? Quase deu aquele negócio. Quanto tempo? Como é que é teu nome? Esqueceu o nome do cara. Aí eu perguntei, cara, como é que tá a vida? Como é que tá? Eu andei meio desanimado aí, cara. Desanimado com meu emprego. Clamei a Deus que me desse um emprego novo onde eu pudesse direcionar, né? Ter o controle de tudo nas mãos. Que abrisse muitas portas, que fosse grande. Que entrasse muito dinheiro e, claro, que passasse muitas mulheres lindas, né? Aí, em minha direção. Então, aí Deus ouviu o meu pedido, Júnior. É, virei motorista de ônibus articulado. Coitadinho. Um abraço pro pessoal da Destaque, Destaque Luminosos, né? Sim, que tá na sintonia, estão pedindo um abraço aqui. Tá indo um abraço aí pra toda a galera. Obrigado pela audiência, pessoal que tá trabalhando nessa sexta-feira aí. Certeza. Corradinho em sintonia, na boa sintonia da Super Jovem, curtindo o Yo-Yo. Sempre na curtição. Com certeza. O menino chegou em casa, aí encontrou a mãe lá, arrebentando tudo. E quebrando tudo. Fiado uma égua. Eita, deu, essa senhora. Ô mãe, que tá acontecendo? Por que a senhora tá nervosa? Por que tá jogando tudo pela janela? E morreu. E morreu. Tô falando aí da Destaque, o nosso amigo Marcelo, que é um dos proprietários lá da Destaque, sempre o carro, e eu já comprovei isso, um dia eu fui conversar com ele, ele tava dentro do carro, ele me mostrou, sempre tá na 103,3 e ele não muda, tá? Marcelão, um grande abraço lá. É, imagina, né? Que bom. Tava lá na 106,3, é super. Não, 103. Aliás, assim, estou aí viajando várias cidades da região sudoeste e todas estão pegando tranquilamente a Super Jovem sem chill nenhum. Então, toda a galera de todas as cidades da região estão aí pegando nitidamente a Super Jovem. Exato. Depois dos investimentos que a gente fez aí. Nova antena, no final do ano, antena, né? Enfim, tá tudo top, né? Nosso som tá chegando da hora, longe. Tá pegando até ali em Marmeleiro, pra tu ter uma noção. Ali em Marmeleiro tá tinindo de bom. E com qualidade, a melhor qualidade de som, de áudio, sempre a Super Jovem. HD, né? Pode comparar, pode comparar. O professor de matemática. É melhor que a M Estéreo. Hoje, essa semana, mandei um abraço para a M Estéreo. O professor de matemática levanta uma folha de papel em uma das mãos e pergunta pro... Claro, pro Joãozinho. Se eu dividir essa folha em quatro pedaços, com que eu fico? Quatro quartos, professor. Tá. E se dividir em mil pedaços, com que eu fico? Papel picado, professor. Tem certa resposta. Vou tocar a música. Vai lá. Você já conhece todos os defeitos dela. Foi por isso que você largou pra ficar comigo. Tá mais que provado que não vai dar certo com ela. Outra vez você vai sair no prejuízo. Mas eu te entendo bem, te entendo. Sei bem que você tem medo de apostar no novo e assumir nosso desejo. Não posso interferir na sua decisão, mas de nós dois eu não abro mão. Fica com ela, fica. Mas se me sabendo que eu vou ser seu caso pro resto da vida. Quer ficar com ela, vai. Fica. Mas se quis sabendo que eu vou ser seu caso pro resto da vida. Quer ficar com ela, vai ficar. Mas segui sabendo que eu vou ser seu caso pro resto da vida. Coisa linda! Muito obrigada por essa homenagem maravilhosa de vocês, viu? Mas eu te entendo bem, te entendo. Sei que você tem medo de apostar no novo e assumir nosso desejo. Não posso interferir na sua decisão, mas de nós dois eu não abro mão. Quer ficar com ela? Fica. Mas fique sabendo que eu vou ser seu caso pro vida. Quer ficar com ela? Diz. Fica. Mas segui sabendo que eu vou ser seu caso pro resto da vida. Quer ficar com ela? Vai ficar. Mas segui sabendo que eu vou ser seu caso pro resto da vida. Quer ficar com ela? Fica. Mas segui sabendo que eu vou ser seu caso pro resto vida. Muito obrigada. Você me lembra os filmes mais malucos que eu já vi. Daqueles que a gente quebra a cabeça pra entender. Mas eu não entendi, nem eles nem você. Até que eu vi que as melhores coisas da vida não são pra entender, são pra sentir. Quando eu te vi foi fácil me apaixonar. Ela é do tipo de pessoa que anima o lugar. Assiste o Frank, joga truque e só sabe sonhar. Mano, se ela jogar FIFA comigo eu vou casar. Você me tirou do tédio, da vida de marasmo. Te entendo só de olhar, eu te respondo e fico pasmo. Nasci no seu carinho, morri no seu sarcasmo. Falar que você é linda até seria pleonasmo. E o que eu fui eu tentei, tudo que eu passei. Se fiz ou pensei, já nem sei. Só sei que eu te mando um meme, cê me manda um outro meme, só pra superar o meme que eu mandei. Fala que a gente ainda tem solução. Você é a voz, eu sou o violão. Vamos fazer um show pro mundo. Então fala que a gente ainda tem solução. Você é a voz, eu sou o violão. Vamos fazer um filho, vamos fazer um filho pra ele tocar a percussão. Então fala que a gente ainda tem solução. Você é a voz, eu sou o violão. Vamos fazer um show pro mundo. Então fala que a gente ainda tem solução. Você é a voz, eu sou o violão. Vamos fazer um filho, vamos fazer um filho pra ele tocar a percussão. Você foi paz em meio ao caos, entre o barulho dos bons e o silêncio dos maus. É, foi onde te encontrei, São Paulo 20 graus. Tava inseguro e no caminho eu comprei um house. Eu tive que ser ágil, quando eu tive um presságio. Percebi que a vida é apenas um estágio. Nessa vida frágil, copiei até o seu jeito de rir. Tomara que não seja plágio. Eu enfrentei meu medo mais sombrio só pra te ter. E hoje meu medo mais sombrio é acordar e não te ver. E todo dia às 11h11 eu bato palmas pra aplaudir as horas gêmeas como nossas almas. Sou um admirador das voltas que esse mundo dá. Já nem reclamo mais, eu só espero ele girar. E o mundo que girou pra te levar continuou girando até você voltar. E agora eu tô aqui. Fala que a gente ainda tem solução. Você é a voz, eu sou o violão. Vamos fazer um show pro mundo. Então fala que a gente ainda tem solução. Você é a voz, eu sou o violão. Vamos fazer um filho, vamos fazer um filho pra ele tocar a percussão. Então fala que a gente ainda tem solução. Você é a voz, eu sou o violão. Vamos fazer um show pro mundo. Então fala que a gente ainda tem solução. Você é a voz, eu sou o violão. Vamos fazer um filho, vamos fazer um filho pra ele tocar a percussão. Ah, e depois a gente pode fazer um pra tocar o piano, um pro violino, um pra guitarra, um pro baixo, um pro saxofone, um DJ. E aí a gente vai precisar de um empresário. Ensine amor, o Adigama. Tava de boa e falei, amor, vamos passear. Ela correndo veio me abraçar. Falou, amor, mas onde é que nós vamos parar? Calma, amor, tem um bom lugar pra ficar. E aí levei, isso aqui tá bom demais. E aí levei, que delícia demais. Piscine, amor, ótimo pra gente namorar, hein? Piscine, amor, bom pra gente se beijar. Piscine, amor. Piscininha, amor, piscininha, amor. Nessas horas ia ser legal, né? Piscininha, amor. Ei, nem pra namorar, só pra se refrescar mesmo. Bicho. Ah, não, só pra moiar o... Seguinte, galera, quero dar a dica do final de semana. Você está aí com aquela internet bosta. Eita, aquela internet, Deus, que não funciona, que esse não baixa nada, que não carrega nada. Só baixa o meu ânimo. Meu Deus do céu. É porque você não tem Beltrão Net Telecom, você não me escuta. Eu falo, você não me escuta. Pega Beltrão Net Telecom, aí você vai ter o melhor plano de internet. Internet super rápida, planos de 5 a 100 megas. Já pensou tu com 100 megas em casa? Meu Deus do céu! O X-Video ia zerar, hein? Nossa, baixar os vídeos em fogo, deu ultra power. Então, aproveita e liga para o 0800-649-5000, vou repetir, 0800-649-5000 ou 3520-1500, que o pessoal da Beltronet Telecom tem um diferencial, Júnior. O quê? Ele atende ultramente rápido. É? Tá? O que eles puderem de agilizar o atendimento, eles agilizam. Não é aqueles que, ô senhor, semana que vem eu passo aí. Aí semana que vem chegou, ô senhor, mas na outra semana. E vai. Não. Eles marcaram, eles vão estar na sua casa, sua internet vai estar funcionando. É assim mesmo. E agora, Beltronet Telecom também em Marmeleiro e Renascença. Todo mundo pode aproveitar a fibra ótica da Beltronet Telecom. Esta é daqui. Vou falar mais uma vez. Contrate seu plano de internet no 0800-649-5000 ou no 3520-1500, Beltronet Telecom. É. Muito bem, muito bem. O mundo está em transformação, aliás, em constante transformação. Comece a sua, agende a sua prova no vestibular módulo 2 do CESU. E com a gente aqui no estúdio da Super Jovem no Ioiô está o Josimar e também o professor Robson trazendo as novidades do CESU para você que está ligado com a gente no programa Ioiô. Robson, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, ouvintes. Então estamos aí mais uma vez para convidar o pessoal para fazer o vestibular agendado do CESU. Tá certo. Pá. Como é que funciona, Robson? Conta pra gente. Nós estamos com o vestibular agendado, Beto, nós temos aí as vagas remanescentes que a gente fala, sim, né? Então, cada turma, nós temos duas turmas à noite, uma de manhã e a turma de administração. Cada certo. Turma ficou aí um restante de vagas do vestibular original. Essas vagas, desde o início do mês de janeiro, elas vêm sendo preenchidas, porque a gente já tá divulgando no site, ligando pro pessoal que acabou não fazendo a prova e também aí divulgando na rádio. Essas vagas podem ser preenchidas, então, para as pessoas que fizeram a prova do Enem. Então, a gente teve aí a divulgação no dia 18 do Enem. Então, quem tem a nota do Enem pode se dirigir até o CESU com o seu boletim da nota do Enem e poder estar se inscrevendo aí, se matriculando no CESU. O ponto de corte, Beto, é 450 pontos. Então, quem fez acima de 450 pontos pode se dirigir até o CESU e não pode ter zerado a redação, né? Uhum. Então, também tem essa questão. Mas quem for lá, inclusive, tem uma tabela de bolsas. De acordo com a sua nota lá e também uma breve entrevista que é realizada pelos nossos funcionários, acaba que a pessoa pode ganhar uma bolsa de estudos, Beto. Opa! Pode ir até 50%. Caramba! Então tem bolsas de 10%, de 20%, 30%, e claro, aqueles que viraram a nota maior e também de acordo com a nossa entrevista lá, pode atingir uma bolsa aí de até 50%. Prioridade das bolsas são para administração, que é o nosso curso mais novo, e direito matutino. Então, são aí as bolsas que nós estamos divulgando aí pro pessoal que tem interesse em ingressar no CESU pela nota do Enem. Exatamente. Agora é interessante também pro pessoal pode acessar pelo site, tem todas essas informações, né? Isso é muito bacana, de repente você não pode se deslocar até o CESU, acessando o site cesul.br, todas essas informações estão disponíveis aí para você que tiver alguma dúvida. Isso é muito interessante, né, Josimar? Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, tudo bem, Beto? Boa tarde aí pra vocês, pra todos. Opa, os ouvintes da Super tarde, Jovem também. Uhum. A gente incomodando a galera aqui mais que uma isso, vez. Que é isso, mas, um prazer. E divulgando, né, o nosso trabalho, convidando o pessoal pra fazer parte aí da nossa instituição. O site do CESU constantemente alimentado com as nossas novidades e também nossas redes sociais, né? A gente tá muito ativo no Instagram, no Facebook. Eu acompanho no Instagram. Opa, maravilha. Galera aí compartilhando, né, percebendo as novidades. E a gente então reforça o convite para as pessoas que querem iniciar 2019 aí numa graduação, né, fazer uma faculdade, transformar sua carreira, transformar sua vida. Às vezes nesse momento aí que a pessoa sai do ensino médio, começa a entrar para o universo acadêmico, né, existem muitas dúvidas. Sim. Então a gente está lá também disponível para isso, né, para tirar dúvidas tanto pessoalmente, por telefone ou pelas redes sociais, a gente está sempre à disposição, né? A gente tem equipes que ficam no WhatsApp também à disposição para tirar dúvidas, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que têm dúvidas, não sabem direito como fazer, qual que é o melhor caminho de escolher, né? Você falou então, WhatsApp, pode divulgar pra gente o contato? Claro, é o 999-23-1578. 999-23-1578. Isso, esse é o principal contato, a partir daí a gente repassa aí pros responsáveis de cada setor, né? De cada área, onde onde a pessoa tem dúvida e a gente vai encaminhando a galera lá. Exato. Agora o Robson estava falando, antes de a gente entrar no ar aqui, Robson, que o CESU está em constante evolução, crescendo, desenvolvendo, trazendo as novidades e agora está ampliando, ficando maior também, né? A infraestrutura do CESU. Fala pra gente sobre isso, sobre essa obra. Isso mesmo, Beto. A gente está ali fazendo todo um trabalho há tempos já, né? Então o CESU reformou a nossa fachada há pouco tempo atrás. Né? Então ficou muito bonita. Ficou muito bonita. Até a gente tem o pessoal que senta num posto ali na frente, fica ali admirando a nossa fachada e tal. Tem um estacionamento grande. E nós temos novidades aí para 2019, né? O CESU demanda aí a tecnologia hoje, o ensino, a educação, demanda que você tenha aí salas de aulas altamente preparadas, climatizadas, com lousa digital, com projeção 360 graus. A biblioteca também, ela vai ser ampliada, a nossa biblioteca. Nós temos aí até um fato curioso, a gente comenta com o pessoal, a nossa biblioteca jurídica é a maior do estado do Paraná, do interior do estado do Paraná. Nós temos apenas na capital, se não me engano, na Federal e na PUC, bibliotecas jurídicas maiores. Agora, em termos jurídicos do interior do Paraná, a nossa é a maior, com mais de 24 mil exemplares. Maior então, acervo. Aí rapaz, vai ter também lá ambientes de estudo para o pessoal, ambientes confortáveis, né, de interação para os nossos alunos. Então, essa nova construção do CESU traz tudo isso para melhorar aí a vida dos nossos alunos. Até no começo, o Josimar, a gente estava comentando ali, vai ter um pouco de transtorno até, porque a gente ainda vai estar em obra. Mas a gente procurou fazer a obra nas férias, mas só o período de férias não dá para fazer a obra toda. Então, precisa adentrar um pouquinho nas aulas. Mas a gente espera que até abril a gente já esteja com tudo pronto ou já bem encaminhado para poder utilizar algumas partes desse novo prédio. Ali era uma parte antiga, né? Antiga da. Antes, para quem não sabe, antes do CESU ali era uma empresa. Isso. Era Amarel, bem nas antigas. Amarel, né? Marmoraria Estrela. Marmoraria é a primeira. E ali era uma parte antiga que vocês agora estão refazendo para dar mais conforto também aos alunos, né? Tu brincou da fachada, tem um parente meu que veio passear em Beltrão, não conhecia. A gente passou para ele e falou: aqui é o shopping. Eu falei: não, aqui é o CESU. Olha só. É muito bonito o estacionamento. Eu falei: mesmo. Não, aqui é a faculdade. Isso, mas além de tudo isso, da estrutura, o mais importante, nós estamos fazendo agora nesse início de ano também, treinamento de professores. Então, agora no próximo sábado, inclusive, a gente tem um treinamento para que os professores entrem adentro um ano com tudo que há de novidade, tudo que há de bom para passar para os nossos alunos da melhor forma possível. Estamos também contratando professores novos, tanto para administração, alguns para direito, que são professores aí selecionados. A gente fez bancas de seleção e tal, todos mestres, doutores, para isso tudo, para atender a qualidade que exige aí o ensino superior. Então, tem dois tipos: você pode procurar por preço ou por qualidade. No CESU você vai ter a qualidade, mas aliada, claro, a um preço muito bom. Justo. E essa questão aí toda de descontos e promoções que a gente vem fazendo para facilitar a entrada do acadêmico no ensino superior. Haja visto que cada vez está mais difícil, o FIES ele acabou diminuindo bastante, as vagas nas federais também acabam sendo de difícil acesso. Então o CESU está aí como uma forma de facilitar e transformar a vida das pessoas, né? Transformar realmente aquele aluno, entregar para a sociedade alguém que seja produtivo, alguém que tenha capacidade de julgar, de fazer decisões e que produza mais, tanto para a sua empresa quanto para a sua família, e claro, acaba produzindo aí para toda a região como um todo, essas pessoas que a gente entrega no mercado. Muito e com bacana. Certeza, e entregar para a sociedade também, né? Pro país, uma pessoa bem preparada, né? Porque tem muitos que saem na faculdade, fazem isso, fazem aquilo, fazem farmácia, fazem não sei o quê, mas vão lá e bem, acabam saindo, se formam, saem de lá, né? Sodão da vida, mas acabam ficando dentro de casa, trancado num quarto. Né? E é o que você procura não fazer. Acontece. Vai lá e coloca o cara já direto no mercado de trabalho, você já sai preparado para você encarar a vida como ela tem que ser, né, Josimar? Porque quando a gente tá dentro da faculdade, a gente tá no universo acadêmico, é uma realidade, né? Quando a gente vai pro mercado de trabalho, muitas vezes a realidade é um pouco mais dura. É da teoria pra prática, né? Exatamente. Então, por isso que o CESU faz parcerias com as empresas, com instituições, para que o aluno tenha esse contato, tenha esse acesso, né? No curso de administração, por exemplo, de vez em quando tem algum empresário lá conversando com os alunos também vão conhecer as empresas, tem visita técnica, os alunos do direito fazem visita técnica na penitenciária, nas APACs, enfim, para conhecer a realidade, para estar inserido. Sim. Nesse meio aí, para ter essa preparação, né? Essa experiência já, né? Essa experiência, exatamente. Acho que é importante a gente aproveitar também esse momento. Nós estamos no momento de fase de inscrição e de resultados aí dos programas do governo, né? Sim. Agora a gente está finalizando, hoje finalizam as inscrições do CESU, semana que vem o ProUni, né, professor? Então, a gente tem, o CESUL também tem esse convênio, né, com o ProUni. Então, os alunos que têm interesse em estudar no CESUL, querem, mas não têm condições, muitas vezes, de pagar a mensalidade, fizeram o Enem, foram bem, lá se dedicaram enquanto estiveram no ensino médio, tiraram uma boa nota, entra lá no site do ProUni e aí se inscreva lá no CESUL. Mas tem que selecionar Faculdade de Direito Francisco Beltrão. É assim que a instituição está inserida lá no site lá no do site. ProUni. Então escolhe lá a Faculdade de Direito Francisco Beltrão, se inscreve, tem vagas para o curso de administração, também para o curso de Direito, então é mais uma oportunidade para as pessoas aí. Mas tem que ficar atento aí, semana que vem as inscrições são poucos dias, tem que aproveitar. O início das aulas? Início das aulas, dia 11 de fevereiro, a gente está preparando uma recepção. Opa, bem interessante, bem calorosa lá para os nossos calouros, vão ser muito bem recepcionados. Opa, data então é dia 11 de fevereiro. É isso aí, toda a equipe do CESUL, a gente aproveita e manda um abraço lá, desde da recepção, Adriele, todo o pessoal lá, Marisa, Jamaile, Rafael e toda a equipe, o pessoal da limpeza. Essa é a pré-temporada das aulas, né? Pré-temporada está todo vapor lá, os professores em preparação também, então a gente está com uma ansiedade boa aí, esperando todo mundo. No gás total. E pode ir de boa, que lá não tem esse negócio de trote, coisa e tal, lá de fazer bug jump sem corda, paraquedas, sem o paraquedas, né? Não tem essas brincadeirinhas, sadia, né? Então, nós temos, falando em trote, nós temos o pessoal da Atlética, né? Então, pra quem estuda no CESUL, as nossas Atléticas são muito atuante, né? Eu quero mandar um abraço, inclusive, pro pessoal da Atlética de Direito do CESUL e o pessoal da Atlética também de administração, que tá aí crescendo, cada vez mais procurando aí adquirir membros e fazer aí os seus eventos. Então, o pessoal da Atlética também participa dessa receptividade que o CESUL tem e também convida a todos ali que estão entrando no CESUL para participar dos eventos deles. Tem campeonato de futebol, campeonato de truco, festas, cervejada. É um monte de coisa que o pessoal faz lá que de vez em quando eles até convidam, mas a gente não vai, né, Gismar? Não vai. Mas uma hora dessa a gente aparece. Tem que aparecer, né? Mandar um abraço também pro pessoal do terceiro período, né, que tá entrando. Eu sempre saio aqui da rádio, tem um. Tem o professor lá, né, nos grupos do WhatsApp. E também do quinto período aí que estão adentrando. E claro, todos os calouros do CESUL que estão vindo com nós aí. São mais de 200 alunos entrando no CESUL aí agora, nesse início de ano. Que maravilha. A partir de 11 de fevereiro, início das aulas. E aí você aí, então, é convidado. Vestibular Módulo 2, CESUL, Administração e também Direito. Você pode entrar em contato por várias vias. No site CESUL.br, tem o WhatsApp. Aqui, Robson, por favor, repita pra gente o WhatsApp. É o 9. O Josimar que tá por dentro do WhatsApp. Sim, 999-23-1578. Tá certo. Ou então, pessoalmente, no CESUL, aqui na Faculdade CESUL de Francisco Beltrão, né? O pessoal pode entrar em contato, fazer sua inscrição e, é claro, para mudar aí, mudar sua vida para melhor. Claro, dar um rumo na vida, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Ou é alguém aí. Exatamente. Não vou virar locutor de rádio, pelo amor de Deus. Até porque tá difícil, né? É isso, Robson. Beto, obrigado aí pelo espaço, obrigado aí aos ouvintes da Super Jovem. Então, um grande abraço a todos e aguardamos vocês lá com a nota do Enem ou para fazer a prova agendada lá no CESUL. Bacana. Maravilha. Josimar, parceiro, sempre juntos, né? Aqui no Ioiô, obrigado pela parceria de sempre. Obrigadão. Aí, um abraço, mais uma vez a gente deseja um ano maravilhoso aí pra todo mundo, que 2019 será? Seja surpreendente. Será? Valeu, obrigado. Com todos certeza. Nós. Em nome de Jesus. Parceiro aqui no programa Ioiô. Vamos tocar vamos a música? Vamos lá, toca vamos lá. Pra mim. Para pensar se esse é o teu lugar, aquele bom. Mas é boa, é muito boa. Ai, socorro, tarado! Ai, eu sou louco pela super jovem, yu yu yu. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt. Screaming, I'm on my mind. Ai, ô, meus amigos, o que está fazendo um português? Um português. Quando deixa a sua TV ligada por um dia inteirinho? Deixa a TV o dia inteiro ligado. É, português deixa a TV ligada o dia inteiro. Que será que ele tá fazendo isso? Sabe por quê? Ele quer ver tela quente. Tela quente. Muito, muito engraçado. Muito bem. Os ganhadores Açaí Concept, cada um faturou um copo de açaí 300ml do Açaí Concept. A Rosana Rodrigues, o Rodrigo Paes, o João Antônio Tesser, o Fernando Girardi e também o Felipe Augusto Maffessoni. Pessoal, cola direto lá no Açaí Concept, ali na Travessa Frei Deodato, com um documento, tá bom? Final de semana, pode ser sexta, sábado, domingo também, pra retirar aí seu prêmio Açaí 300ml do Açaí Concept. Rosana Rodrigues, Rodrigo Paes, João Antônio Tesser, Fernando Girardi e também o Felipe Augusto Maffessoni, parabéns. Olha, inclusive, era parabéns um mesmo, testemunho de Jeová aí, que o pessoal ali, né? Topzera, né? Topzera o lugar, o atendimento das meninas ali, aí, legal. Que produto é bom, tinha uma, nas épocas de solteiro, assim, tal, nós tínhamos um grupo que viajava e tal, e tinha uma moça no nosso grupo que ela tomava banho de porta aberta, cara. Eita! Ela era uma loira bonita, se tomava banho de porta aberta, era festa, né? E um dia eu perguntei, viu, querida, deixa só te fazer uma pergunta, tu é voyeur, tu gosta de se mostrar? Eu não, odeio me mostrar. Então por que que tu toma banho, né? Não fecha a porta. Uma loura bonita, por que você toma banho de porta aberta? Ela falou pra ninguém olhar na fechadura. Lá no interior, o compadre chegou na casa do outro, bateu, e nada do compadre. Ele foi entrando, né? E o compadre tava tomando banho. E tava lá descabelando o palhaço tomando banho. Sim. Ele falou, Deus, não vou atrapalhar. Voltou lá pra fora e ficou esperando, né? Daqui a pouco o compadre terminou de tomar banho, saiu lá fora, ele bateu, né? Daí, ô, compadre, o que que você veio me visitar hoje? Ah, tava passando aí, vim trocar uma ideia com você. Acredita que eu tava pensando em você agorinha há pouco? Não fala uma coisa dessa não, compadre. Não fala uma coisa dessa. Vai me ou não. Ai, ai, ai, que coisa. Ó, falando em compadre e compadre, vocês sabiam que eu não planto mandioca porque não dá lucro, né? Não dá lucro. O negócio mesmo é plantar milho. Porra, que daí dá 1 milhão, cara. Não, dá 1 milhão. Verdade. Dá 1 milhão. E vocês, ninguém nunca aqui, eu acho que eu coloco a mão no fogo, que ninguém nunca aqui roubou milho na beirada. O Gustavo Lima rouba e põe. Gustavo Lima. O Eduardo Costa colocou no Instagram dele. Nossa. Também, parando na beirada da estrada e roubando milho. Milho verde, outra coisa, milho verde e melancia. Eu lembro que eu ia passar as férias na casa de um tio meu no interior, e ali tinha plantação de melancia, mas não tinha graça. Porque a melancia do vizinho era mais bonita, era mais gostosa. Sempre assim, a grama do vizinho é mais verde. Nós íamos, né, roubar melancia. Vocês sempre dizem que é uma mentira, isso, que eu sou meio grosseirão, né? Que eu sou meio bruto. Imagina, Jorjão, para. Isso é uma ofensa. Cara, eu conheço um cara muito mais grosso que eu. Ah, ô louco. Um dia encontrei ele e falei, cara, e aí, como é que tá a vida? Fazia muitos anos que eu não vi ele. E aí, tá, tô bem, casou. Ele falou, cara, sou viúvo. Viúvo? Sim, e 3 vezes já. Mas homem, como viúvo 3 vezes? Carai! É, minha primeira mulher tomou um copo de formicida e morreu. Falei, nossa, que triste. E a segunda também tomou um copo de formicida e morreu. Também, a segunda? Falei, cara, o que que aconteceu com essa menina, né? Pô? Falei, cara, que vida triste. Tá, e a terceira? A terceira caiu do 5º andar. Eu falei, mas como? Não quis tomar o copo de formiga. Nossa, mano. Não quis tomar. Aqui. Tchau. Ô, Jorge, tu fala assim, não me dei ideia. É, não me dei. Mas vai tomar ou não? Tchau. E ela achou que tinha tomado um Red Bull. É. E se vai tomar? Não. Fez cosplay de Nardone ali, né? Nossa. Vou tocar uma. Vai lá. Falei, desse jeito não vai rolar. Já tentei e avisei que é melhor você maneira. E tu tem um problema de atitude. Não vou pensando que sabe tudo e faz o mundo girar. Que para em pé tu passa e na hora que eu cansar, não perco meu tempo pra te escutar. E se for pra reclamar, não perco meu tempo pra te encontrar.

solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. A falta de você, bebida, não ameniza. Tô tentando apagar fogo com gasolina. A falta de você, bebida, não ameniza. Tentando apagar fogo com gasolina. I like shining, I like $1 million deals. Where's my pen? Bitch, I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like texts from my exes when they want a second chance. I like proving niggas wrong, I do what they say I can. They call me Cardi, Cardi, banging body. Spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali. Fur, go, Ferrari. Hop up the stoop, jump in the coupe. Big dip on top of the roof, flexing on bitches as hard as I can. Eating halal, driving a Lamb. So that bitch, I'm sorry though. Got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B. I run this shit like cardio. Diamond District in the chain. Certified, you know I'm gang, gang, gang, gang. Drive the top and blow the brain. Oh, he's so handsome. What's his name? Chambean, chambean, pero no jalan. Tú compras todas las Jolambo, a mí me las regalan. I spend in the club, what you have in the bank. This is the new religion bank, el latino gang, gang. Está toda servieta, pero es que en el closet tengo mucha grasa. Ya mudé la Gucci pa' dentro de casa, yeah. Cabrón, a ti no te conocen ni en plaza. El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza. Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeah. Me gustan boricua, me gustan cubana. Me gusta el acento de la colombiana. Como me ve el culo la dominicana. Lo rico que me chinga la venezolana. Andamos activos, perico, pim, pim. Billetes de 100 en el maletín. Que retumbe el bajo y Valentín, yeah. Aquí prohibido amar, dile Charitín. Que per pico le tengo claritín. Yo llego a la disco y se forma el motín. Diamond District in the chat. Certified, you know I'm gang, gang, gang, gang. Drop the top and blow the brand. Oh, he's so handsome, what's his name? Oh, I need the dollars to just beat it up like pinata. Turn the drops, close the curtains. That bitch make you nervous. Como Celia Cruz tengo el azúcar, azúcar. Tú que va medio y se fue de pecho como Ginny Luca. Te vamos a tumbar la peluca y arranca pa'l carajo, cabrón, que a ti no te va a pasar la boca. Mi tía y Valenciaga me reciben en la entrada. Pa pa pa para, sí, like I'm Lady Gaga. Y no te me hagas, que en cover de vivo tú has visto mi cara. No salgo de tu mente, donde quiera que viajes, has escuchado mi gente. Ya no soy high, soy como el testa rosa. Soy el que se la vive y también el que la goza. Goza, goza, es la cosa, mami, es la cosa. El que mira sufre y el que toca goza. Goza, goza, goza. I said I like it like that. I said I like it like that. I said I like it like that. I said I like it like that. Diamond District in the chain. Certified, you know I'm gang. Drop the top and blow the brand. Oh, he's so handsome, what's his name? gente vive triste, sem saber o que fazer. Alegria não existe, mas não sabem o porquê. Isso aconteceu comigo, mas agora eu mudei. A minha felicidade no amor eu encontrei. Sem amor ninguém vive. Há um ditado que diz, só um grande amor, só um grande amor faz a gente feliz. Os atuais, atuais. Os atuais sempre são atuais. Sempre atuais. Eles sempre fazem atualização. Eles devem estar no. Eles devem estar no atuais 100.1.2.8. Versão beta. Porque o demo já é, né? Tô louco. Quero mandar um salve aqui pra galera aí, parceiros aqui da Rádio Super Jovem. Pessoal lá da JLX Telecom. O meu amigo Juarez, a esposa dele, a Carol, a Marcele, o Lourenço, a Manuela, a Carla, o Carlos, todo o pessoal que tá curtindo a Super Jovem, obrigado pela audiência, mandaram um alô aqui no WhatsApp e a gente retribui aí, agradece a grande audiência, tá bom? Um grande abraço pra vocês, obrigado pela companhia. Pessoal do Chiquinho Sorvetes também, sempre ligado no Super Jovem. Passa lá no Chiquinho, tá sempre no, eu tava conversando com o Rodrigo a semana, falou, não, lá é proibido colocar outra rádio. Só a Super Jovem. Que legal. Aqui na Avenida também tem um circuito de empresas aqui, tá aqui, sempre aqui, vamos falar, a Top 10 tá sempre ligadinha. Top 10. A Benoit. A NM, a Colombo. Ah, tem uma galera ali. Verdade. O BBB, sabe o BBB que fica ali na frente do Terminal Urbano? Sim. BBB sempre curtindo a Super Jovem. Alô, Boninho, abraço pra você. É o BBB. Até tem uns outros lugares que a gente vai esquecendo, mas tem que passa. Esses dias eu passei numa mecânica, eles estavam ali no talo, assim. A Proforte. Lá no Vila Nova, lá também os meninos sempre lá curtindo a gente. E a Super Jovem em geral e Ioiô também. Claro. Que beleza. Brasil! Bom, lembrando que domingão tem reprise dessa bagaça, né? Por incrível que pareça. Às 8. 8 da noite, às 19 horas tem o Domingo Rock. Aí eu tô. Eu já nem me conheço mais. Esse dia o cara perguntou, nossa, Jorgão, você trabalha bastante aí no domingo, você trabalha das 7 até as 10. Eu falei, Deus te abençoe. Eu falei, domingo às 7 horas da noite eu não estou nem nesse planeta. Nem no código diário, deu 4:30, ele não tá pegando ali. Não pega. Vamos embora? Bora. Vamos lá. Eu volto às 5. Lá você volta? Nossa, Jorgão, eu volto agora. Eu sou pobre, né? Tem que voltar, alguém tem que trabalhar. Bom final de semana pra galera aí. Obrigadão, gosto. 6 horas da tarde tem o pub, viu? E amanhã tem o quê? Fliperama. Meio dia. Amanhã eu vou tocar. Vou tocar ABBA amanhã. ABBA. The Winner Take It All. Essa vai rolar amanhã. Vou estar ouvindo, hein, Jorge? Beleza, fechou. Você vai lembrar. Eu volto domingo às 7 da manhã. Tchau.